Imaginem só, existe uma comunidade secreta de engenheiros brasileiros que está revolucionando o aprendizado técnico, onde profissionais experientes e iniciantes colaboram diariamente para resolver desafios complexos que normalmente custariam milhares de reais em consultoria. Essa comunidade é o grupo do WhatsApp Infinity Projetos Brasil. Isso me faz pensar em como o mercado tradicional de educação e engenharia está sendo completamente transformado. Como essa mudança começou? É uma história fascinante. Tudo começou com um problema comum: a dificuldade de encontrar suporte técnico adequado para softwares complexos como o SolidWorks. O que era para ser apenas um grupo de ajuda mútua se transformou em uma verdadeira universidade informal de engenharia. E qual é o tamanho real desse impacto no mercado? Olha, os números são impressionantes. A comunidade já conta com mais de 400 membros ativos. E o mais interessante é que eles oferecem mais de 8 cursos completos, desde modelagem básica até análises avançadas de elementos finitos. Tudo isso por uma fração do custo de um curso tradicional. Nossa, e como eles conseguem manter a qualidade com um modelo tão acessível? Bem, é aí que entra o diferencial. O grupo é liderado por um engenheiro mecatrônico, quase formado engenheiro mecânico, Thiago, com mais de 15 anos de experiência e certificação internacional CSWA. Eles implementaram um sistema único de validação colaborativa, onde as soluções são revisadas por múltiplos especialistas. Então, e isso é realmente interessante. Eles conseguiram criar um ecossistema autossustentável de conhecimento. Exatamente. E sabe o que é mais impressionante? Os membros relatam uma redução média de 70% no tempo necessário para dominar ferramentas complexas como simulação e análise estrutural, comparado com o aprendizado individual. E como funciona a dinâmica diária dessa comunidade? Eles têm um sistema muito bem estruturado. Durante o horário comercial, as dúvidas são respondidas pela própria comunidade. À noite, o especialista principal faz uma revisão detalhada das soluções propostas. E o mais legal, eles mantêm uma biblioteca viva de casos resolvidos que já ultrapassa 1.000 projetos documentados. Você mencionou o aspecto financeiro. Como eles conseguem equilibrar qualidade e acessibilidade? É um modelo bastante inovador. Com uma mensalidade que custa menos que um café premium, os membros têm acesso não só ao grupo de discussão, mas também a cursos completos que, no mercado tradicional, custariam mais de R$ 5.000 cada um. E sobre o futuro? Como você vê essa tendência se desenvolvendo? Os indicadores são muito positivos. Já existem casos de membros que aumentaram sua renda em até 40% após participarem da comunidade. E o mais interessante, estão surgindo subgrupos especializados em áreas específicas, como automação industrial e design automotivo. Parece que estamos testemunhando uma verdadeira democratização do conhecimento técnico, não é? Sem dúvida. E o impacto vai além do aspecto educacional. Essa comunidade está criando uma nova geração de profissionais mais colaborativos e adaptáveis. As empresas já começaram a perceber a diferença. Alguns membros relatam que foram promovidos especificamente por causa das habilidades desenvolvidas no grupo. E quanto aos desafios? Deve haver algumas limitações, certo? Claro, existem desafios. O principal é manter o equilíbrio entre crescimento e qualidade. Mas eles desenvolveram um sistema interessante de mentoria em camadas, onde membros mais experientes ajudam a orientar os novatos, criando um ciclo virtuoso de aprendizado. Que história incrível de transformação no ensino técnico. E o mais empolgante é que isso é apenas o começo. Com o avanço da tecnologia e a crescente necessidade de atualização profissional, esse modelo tem potencial para se tornar o novo padrão de educação técnica no Brasil. Até o próximo episódio, pessoal!